Bom dia, de regresso a este Benfica 10 horas, nesta segunda-feira que fica marcada pelo regresso da equipa de futebol profissional aos trabalhos. Para assinalar o arranque da temporada, vamos ter connosco em estúdio neste Benfica 10 horas o presidente Luís Filipe Vieira. Segundo título, o primeiro com o treinador Jorge Jesus no comando. O Estádio da Luz estava lotado e os adeptos faziam a festa nas bancadas, enquanto Luís Filipe Vieira já se encontrava na sala de conferência de imprensa para as primeiras palavras depois da conquista do título. Palavras de agradecimento, mas essencialmente centradas no futuro. Este é um título dos sócios. Aliás, sem eles nada disto era possível chegarmos até aqui. É um título de todos e para todos é um título do país. O Benfica tem-se estado a reforçar e vai-se continuar a reforçar. Queremos uma equipa muito mais competitiva e possível que esta que tivemos este ano. Queremos uma equipa mais forte, um Benfica mais forte, onde todos os adeptos e simpatizantes e sócios do Benfica possam encher este estádio. Na época passada, a pré-temporada perspectivou aquilo a que se pôde assistir ao longo da época. Um Benfica forte e a praticar bom futebol. Os encarnados conquistaram o campeonato, a Taça da Liga e brilharam na Liga Europa. Esta segunda-feira começa um novo capítulo. Estão reunidos todos os ingredientes para mais uma época de sonho. Connosco em estúdio está então o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Muito bom dia. O Benfica está a pagar o preço de uma época de sucesso. Não há dia em que os jornais não tragam clubes interessados em jogadores do Benfica. Como é que se resiste a tanto assédio? Aquilo que lhe poderia adiantar aos benfiquistas, é verdade que temos alguns jogadores que alguma notoriedade em termos europeus, onde há alguns clubes... E agora falo porque se diz nos jornais também, mas dizer-lhes que o Benfica tem uma aposta definitiva, ou seja, que é voltar a conquistar o título nacional, tentar também surpreender a Europa, ou seja, nós temos objetivos claros. E para quem viveu o Marquês Pombal e restauradores, como este grupo todo viveu aquela noite, de certeza que temos responsabilidades acrescidas e de certeza que o Benfica irá fazer um esforço muito grande para manter este plantel e possivelmente reforçá-lo, de maneira que toda a massa adepta do Benfica, sócios e adeptos, se sintam novamente entusiasmados e que esta onda vermelha, que foi notória na época passada, se mantenha na nova época. Falando sobre os novos jogadores que já chegaram em concreto ao Benfica, Gaetano, Jara, Fábio Faria e Roberto, jogadores jovens, mas com provas dadas, este é o caminho a seguir pelo Benfica? Não, concretamente são jovens que já estavam suficientemente identificados. São jogadores, nós queremos aqui fazer um determinado grupo que preencha também alguns requisitos, onde a juventude seja essa primeira condição, mas que tenha também, ao fim e ao cabo, alguns jogadores que arranjam um determinado tipo de equilíbrio e que tenham, principalmente, para os valores que temos de defender dentro desta casa, eles próprios possam passar estes testemunhos mais novos. Não? Acho que há um equilíbrio bastante grande entre juventude e aquilo que se diz, mais alguma experiência, e acho que o Benfica tem um equilíbrio necessário. Relativamente ao mercado argentino, tornou-se um mercado preferencial para o Benfica? Não, onde existem bons jogadores, o Benfica estará lá, não é? Pronto, neste momento foi na Argentina, calhou-se na Argentina, podia ser no Brasil, como já foi também, mas isso é onde os jogadores estejam, por isso não escolhemos países. Não é? Este grupo está fechado em termos de chegada de jogadores ou ainda se podem juntar mais jogadores ao plantel? É possível que o Benfica ainda venha a fazer mais uma ou duas aquisições. Tudo leva a crer que será possível fazer isso. Aliás, como vos disse atrás, nós queremos uma equipa bastante competitiva, uma equipa que nos dê garantias a nível nacional e que na Europa possa fazer algumas surpresas também. E qual é o objetivo principal da época? Aposta-se nas competições internas, no Campeonato Nacional ou na Liga dos Campeões? Não, principalmente queremos revalidar o título. Esse é o grande objetivo do Benfica. E dentro de Portugal, ganhar todas as provas que sejam possíveis. Não é? Ou seja, nós vamos partir com objetivos para todas para ganhar. e na Liga dos Campeões Europeus, iremos com o objetivo, claro, chegar o mais longe possível e, se possível, chegar a uma final. Mas, principalmente, aquilo que disse atrás, é muito importante para nós surpreender a Europa. Esta marca merece, os sócios e adeptos merecem, por isso acho que este plantel começa-se a aproximar daquilo que já foi o verdadeiro Benfica no passado. Não? Muito bem. Qual foi o segredo do sucesso na temporada passada, Sr. Presidente? Principalmente termos uma grande equipa técnica, um grande líder também, um grupo de jogadores fantásticos, bastante unidos à volta de um grande objetivo que era o título, um silêncio absoluto, preocupando-nos só com nós próprios, ou seja, só com o Benfica. Isso, aliás, não comentando nada do que se passava ao nosso redor, e principalmente bastante fechados. E, aliás, penso que hoje, com o nosso início da época que começou hoje, é a altura também de falarmos agora menos, agora de certeza que vamos falar menos. Vamos trabalhar e concentrarmos no objetivo principal, que é ganhar. E esse ganhar passa logo pelo Campeonato Nacional. Por isso, a partir deste momento, certeza que todos nós, seja o Presidente, seja o Diretor Desportivo, seja o treinador, seja todos os jogadores, vamos preservar algum silêncio e preocupar-nos essencialmente com o Benfica, que é o mais importante. E a receita que foi do ano passado aplica-se este ano também mesmo. Fábio Coentrão teve um percurso meteórico, regressou ao Benfica, titular indiscutível e agora titular na seleção, sendo uma das revelações do Mundial. Está preparado para ver um clube europeu chegar e pagar a cláusula de rescisão? Nunca estamos preparados para deixar fazer um jogador deste, ou seja, qualquer jogador hoje do Benfica, não estamos preparados para o ver sair, não é? Agora, quando se fala de cláusulas de rescisões, isso aí nós não podemos fazer nada, não é? Tenho uma esperança muito grande que Fábio vai continuar no Benfica, que vai nos dar muitas alegrias, mas se algo se passar em contrário, não podemos fugir àquilo que está acordado e aquilo que está assinado e aquilo que é contratualmente lá feito, não podemos fugir disso. Mas não vamos pensar nessa situação, vamos pensar que o Fábio vai continuar no Sport Lisboa Benfica e vai continuar por muitos anos. Ficou surpreendido pela carreira do Fábio Coentrão na Seleção Nacional? Não, deixa-me dar os parabéns a ele. O Fábio é um jogador à Benfica. E não fiquei surpreendido, para quem viu a época que ele fez, era só preciso ter uma oportunidade que ele ia logo agarrá-la, e fez isso mesmo, agarrou-a logo. Relativamente ao Ruben Amorim, o Ruben Amorim, que também está integrado na Seleção Nacional, gostaria de deixar alguma mensagem especial para o Ruben? O Ruben, deixar-lhe uma mensagem que foi um azar que ele teve, uma lesão, mas é um grande jogador, está lá por direito próprio, ele sabe que tem valor para estar na Seleção Nacional e desejamos-lhe as melhores felicidades até à final, seja muito possível, não? Mas infelizmente teve uma lesão, foi pena para ele. De Espanha, para além do jogo da Seleção, que é amanhã, chegam notícias que dão conta de que Di Maria estaria praticamente transferido para o Real Madrid e que só faltaria a assinatura do Sr. Presidente. Confirma ou ainda falta muito mais do que isso? Não tenho uma assinatura especial para assinar. Não é? Acho que sei o que é que foi conversado, e tudo o que foi, determinados pressupostos que foram falados, foram cumpridos, logicamente que o Di Maria poderá ser transferível. Neste momento, à hora que estamos aqui sentados, é jogador do Benfica. Não existe mais nada que isso, nem existe a minha assinatura. Deixe-me dizer que, por vezes, dizem que eu estou em Madrid, eu estou em Portugal. Outras vezes que eu vou viajar e não tenho ideias nenhuma de viajar. Por isso, volta um pouco aqui alguma especulação. É também bom dizer a todos os benfiquistas que estamos determinados a manter todos os nossos jogadores e, se possível, a reforçar. Iremos lutar até às últimas consequências para manter este plantel. Não vou esconder, se houver alguma situação de Di Maria, de certeza que as pessoas poderão saber logo, mas se houver, nós defendemos os interesses do Sport Benfica e defendemos os interesses do atleta também. Mas até agora, a esta hora, não existe nada para anunciar aos benfiquistas. Sr. Presidente, David Luiz e Luizão são dois nomes de que muito se tem falado nos jornais, como sendo alvo de interesse de grandes clubes. Eles vão ser os centrais do Benfica para a nova temporada? Sim. Aliás, são duas grandes referências do Benfica. Nós queremos que eles se mantenham e contamos com eles para a próxima época. Não vejo porquê de tanta alarido à volta do mesmo. Aliás, qualquer desses jogadores já disse que gostaria de manter-se no Benfica, e o caso concreto, Luizão, para acabar a carreira no Benfica. Por isso, acho que não vale a pena fazermos comentários públicos sobre estas situações. O que vale a pena é que, se houver algo a falar, nós iremos falar. Em termos internos é que temos que falar sobre isso mesmo, mas até agora não vislumbro nada. David Luiz está satisfeito no Benfica, o Luizão também satisfeito está, não vejo, mas pronto, vamos aguardar, mas não vai haver nada. Serão, é a dupla principal de centrais do Benfica, ou fazem parte dos centrais do Sport do Benfica. Eu para a próxima época. Assim, muito bem. Falando agora de direitos televisivos, a imprensa de hoje dá conta de que o Livre de Esportes já terá renovado até 2019 com o Sporting por 15 milhões por ano e com o Futebol Clube do Porto por 16. Entretanto, há notícias de que haveria um grupo de sócios do Benfica a recolher assinaturas para convocar uma Assembleia Geral, de forma a propor que o Benfica não renove com o Livre de Esportes. Quer comentar? Em relação aos outros clubes, não estou minimamente preocupado com uma situação dessas. É verdade que existe um movimento sobre uma possível Assembleia Geral que tem o tema da renovação de contratos da Liga de Esportes. Mas deixe-me dizer aos sócios do Benfica, aos adeptos do Benfica, que o Benfica é um clube grato, sempre foi grato a David. Não vou esconder que já conversámos, ou começámos a conversar com a Liga de Esportes, mas penso também que toda a massa associativa do Benfica tem plena confiança naquilo que eu pretendo para o Benfica e naquilo que acho que é justo para o Benfica. Acho que neste momento, aquilo que, baseado nessa gratidão que temos, e não nos podemos esquecer que em momentos difíceis essa mesma empresa ajudou-se para o Benfica, mas numa negociação eu sei o valor que o Benfica pretende, sei o valor que o Benfica vale. Vamos aguardar as negociações com uma certeza absoluta que Oliveira de Esportes vamos dar a preferência nesta primeira fase na negociação com eles. Irei lutar para que o Benfica, nessa negociação, lute por uma determinada verba, que é aquela que nós estamos, que achamos que é justa para a nossa SAD e para o nosso clube. E se não for possível chegarmos a acordo, então aí nós iremos partir para o outro lado, mas ficamos de consciência completamente tranquila, a instituição fica completamente tranquila, toda a nossa consciência, que lutamos para ficar com o mesmo parceiro que nos tem ajudado ao longo destes anos todos, principalmente a nós e ao futebol português. Mas se tivermos que partir para o outro, não fomos nós que escolhemos esse caminho, foi o próprio. A própria empresa em si que nos desviou para o outro caminho. Por isso o Benfica está muito claro e acho que esse movimento que existe, acho que não deverá se refletir um pouco, deixar acontecer o que tem que acontecer naturalmente, com uma certeza absoluta que saberei defender, eu e os meus colegas saberemos defender os interesses do Sport Lisboa e Benfica nesta negociação. Sabemos o que valemos como marca, por isso lutaremos por gostaria aquilo que... Gostaria de quantificar. Não falo de números, acho que não vale a pena neste momento estar a falar de números, mas é um número muito substancial, acima daquilo que nós recebemos hoje. É a altura do Benfica zelar para a sua marca, é a altura, face aos investimentos que nós temos, face àquilo que pensamos que vai ser o nosso futuro, não tenho dúvidas nenhumas que os conteúdos do Benfica estão muito acima do que hoje o Benfica recebe, e muito acima desse valor que se fala, ou que se falaram de outros clubes, o Benfica não irá partilhar esse montante, de certeza. Sr. Presidente, com os direitos televisivos mais a participação na Liga dos Campeões, estão criadas as condições para não o Benfica não ter que vender jogadores? Não, este ponto de onde se encontra hoje o Sport Lisboa Benfica é, se calhar, um momento-chave do clube. O Benfica tem um endividamento, aproximadamente, em termos consolidados, na banca portuguesa, ou seja, na banca geral, cerca de 225 milhões de euros. Se o Benfica quiser, neste momento, amortizar ou liquidar praticamente esse investimento, ou esse endividamento, só terá que vender jogadores. Mas penso eu, e tenho a certeza absoluta, que não é isso que a massa associativa do Benfica pretende. Por isso o Benfica tem uma política que é investir mais. Se tiver-se que endividar mais, vai-se endividar mais, e se tiver a possibilidade de o fazer mais, para manter a mesma estrutura e reforçá-la. É daqui que nós não nos podemos esquecer que alguns dos contratos muito importantes do Benfica que têm, que estão a 2 anos de terminar e outro a 3 anos de terminar, e só podemos criar valor muito acrescentado a esses contratos em termos de montantes financeiros se porventura o Benfica se mantiver na linha ganhadora, tanto em Portugal como na Europa também, só por essa via. Por isso não me assusta individualmente o Benfica, nem deve assustar ao Sporting, aos benfiquistas todos, não deve aos seus sócios assustar, porque o que se comenta e o que se diz, por vezes não é minimamente verdade. O Benfica, volto a referir, o Benfica tem 225 milhões de euros de endividamento no sistema financeiro, em termos de consolidado. Sabemos os ativos que temos, sabemos que os ativos são muito superiores a esse endividamento. Por isso nada nos preocupa. E se tivermos que investir, vamos investir mais para dar garantias de uma equipa de sucesso. De toda a forma, o Benfica, se quisesse recuperar facilmente do passivo, poderia sempre vender dois ou três jogadores, se fosse esse o caminho. Qualquer empresa tem endividamento. O Benfica não deve, neste momento, esse é o resultado que o Benfica, se não vender nenhum jogador, qual é o resultado que o Benfica tem de contas no final de 30 do 6? Se vender um jogador, sei qual é o resultado que o Benfica vai ter. Por isso, não, neste momento não se põe o problema se vende ou não vende. O que põe só um problema do Benfica é manter-se com uma equipa, uma estrutura muito forte, que nos dê garantias para aquilo que todos nós temos em mente, que é ganhar, ganhar, ganhar. E isso é o que é principal. Muito bem, Sr. Presidente. O arranque da nova época é também, certamente, um bom momento para fazer uma ponta situação quanto a uma promessa. Como é que está o projeto do novo museu? O museu está a andar todos os dias, aliás, todas as reuniões de direção falamos do museu. O Alcino está, é ele que está a liderar esse projeto. Neste momento nós estamos, teremos que fazer alterações, algumas alterações dentro do nosso estádio para o mesmo. Por isso, a única, aquilo que nós pretendemos é que o museu vai ser uma realidade. Irá ser inaugurado precisamente na data que nós o dissemos, e de certeza que é mais uma promessa que vamos cumprir. Os benfiquistas podem estar descansados que o museu vai ser uma realidade, e um museu que a todos nós vai dar bastante orgulho. Em maio voltou a sentir o pulso do benfiquismo fora de Portugal. Que memórias é que trouxe dos Estados Unidos e do Canadá? Todas as memórias são boas. É sinal que a nossa marca é universal. Para onde passamos, o benfiquismo está bem presente, e é um orgulho muito grande. A única coisa que lhe posso dizer é que é um orgulho bastante grande, nesses momentos, ser presidente de Sport Lisboa Benfica. Porque não há dúvida que o Benfica é muito mais do que Portugal. O Benfica é um todo, é do mundo. Bem, Sr. Presidente, o Benfica mostrou precisamente que é um clube mais que um clube e tem assumido esse papel de apoio social. A visita ao Haiti, acompanhado por Saviola, emocionou? Sim, houve momentos que marcaram, aliás. Nesse período, qualquer ser humano fica... emociona, há alturas que emociona mesmo. Aquilo que se vê, as carências que aquele povo tem, e principalmente toda aquela juventude, deixa-nos marcas, e acho que o Benfica, naquele país, a sua parte foi feita, e se tivermos hipótese de vir cada mãe ou vir em termos de fazer mais algo, de certeza que iremos lutar para que seja possível também. Depois de Haiti também, seguiu-se Timor, neste território, deixou também a intenção de levar até lá a Benfica TV. Será um sonho a concretizar em breve? Eu acho que não é só um sonho, é uma obrigação do Benfica lutar por ter a Benfica TV em Timor. E vai ser bastante importante até para todo o país o Benfica estar presente em Timor. Por menos a nossa língua vai estar presente diariamente. Acho que é possível concretizarmos isso, e já estamos a dar os primeiros passos para concretizar esse objetivo de ter a Benfica TV em Timor. E com o passar do tempo haverá mais países a receberem a Benfica TV? Sim, é estratégico isso para nós, toda a gente sabe. Nós neste momento estamos, já estivemos nos Estados Unidos, será Timor, será Angola, será Moçambique, nós queremos, onde existe a Benfica, benfiquista, estar presentes com eles. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença em estúdio aqui no obrigado, dia eu. Que marca o regresso. E deixe-me só dizer a todos os benfiquistas que, mais uma vez, é muito importante, a época começou hoje, e que todos venham a ter o mesmo sentimento da época passada, que seja possível estarmos todos unidos, independentemente, por vezes pode suceder um resultado menos daqueles que nós estávamos à espera, mas que tínhamos todos a noção que estamos a trabalhar todos num conjunto para objetivos muito claros, que é para ter um Benfica muito mais ganhador sempre, tanto em Portugal como fora de Portugal, e que é muito importante desde a primeira hora, ou seja, desde o primeiro jogo, que toda a massa associativa do Benfica compareça, tanto no Estádio da Luz como fora do Estádio da Luz, com aquela vontade toda e com a mancha toda vermelha. e obrigado a todos e acreditem que é possível voltar a ganhar. Sr. Presidente, só uma última questão já agora, que vem a propósito do que acabou de referir, a meta dos 300 mil sócios é para se manter, é para ser atingida em breve? Eu acho, não vou dizer que é em breve, acho que todo o investimento que o Benfica está a fazer, há alturas que nós não vale a pena pedir e continuar a pedir, acho que é uma obrigação de todos os benfiquistas, principalmente aqueles que são sócios, trazer mais um sócio, aqueles que não são sócios, tornarem-se sócios. Acho que o Benfica está a dar o exemplo de investir cada vez mais, para dar alegrias a todos os sócios do Benfica e adeptos. Por isso é a altura também dos sócios e adeptos se unirem à volta de um projeto e participar também. E a maior forma deles participarem é tornarem-se sócios para o Benfica. Porque é importante para o Benfica, e não me canso de dizer, de ter os tais 300 mil sócios. Sabemos quanto é que significa essa cotização, de certeza se conseguimos atingir isso. Quanto mais rápido nós conseguimos chegar, menos, aquilo que ainda há pouco estava a dizer, se for preciso tornarmos a endividar-nos, vamos endividar mais para manter este grupo. Pronto. Ora, se os sócios colaborarem, os adeptos colaborarem, de certeza que não é preciso pedir esse esforço ao Sport Benfica. Porque aquilo que hoje estamos a fazer é pedir um esforço ao Sport Benfica para se endividar, para assumir esse compromisso, que é manter uma estrutura muito forte e que dê garantias, praticamente, tanto em Portugal como fora de Portugal, lutarmos todos os objetivos onde estivermos presentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. É com esta mensagem do Presidente do Sport Lisboa e Benfica que nós encerramos o Benfica 10 horas, mas continuaremos a acompanhar o regresso ao trabalho da equipa de futebol no início da pré-temporada 2010-2011. Por isso, não perca já a seguir o Em Linha. Quanto às notícias do Benfica, são atualizadas às 14 horas aqui na Benfica TV e ao minuto através do site oficial. Bom dia.